É chegada a Páscoa, festa que comemoramos com muita alegria e imensa felicidade. Época de renovação e entusiasmo para uma vida nova. Época de desejarmos a quem gostamos votos de realizações, conquistas e esperanças. Devemos, no dia de hoje, abraçar o irmão e renovar nossas emoções. Devemos desfrutar da presença de Cristo, o qual está sempre nos dando esperanças para dias melhores. Quero desejar que você, que faz parte desse mundo bonito e promissor, possa enriquecer mais ainda a sua vida com coisas positivas e belas. Quero que tenha prosperidade em tudo o que for fazer e renove nesse dia os desejos do seu coração. Afinal, essa data vem nos lembrar que devemos estar renovando Cristo em nossas vidas. Ele nos convida a vivermos um renascimento, um crescimento que vem dele. Portanto, aceite esse convite e você tudo poderá. Viva a Páscoa com alegria e receba Cristo de coração aberto e peça a Ele que lhe faça alegre diante de sua presença em nosso meio. Tenha uma feliz Páscoa.